Saudade, cadê você aqui? Saudade, não vai, só vem em mim. São pais, são filhos, meninos, meninas, amigos, distante. Amar é vento que dobra esquina no ar. Diamantes, saudade, cadê você aqui? Saudade, não vai, só vem em mim. Nos permitimos, nos religamos, nosso destino. Como não era antes, são tão divinos quanto o horizonte no mar distante.